62-51, decolou aos 43, controle em 119.8. Bom voo, bom dia, agradeço aí pelo táxi, acho, ok? Capa, sem problema, então vai chamar o 19-8, obrigado, amigo, tenha um bom dia também, até a volta. Salvador, muito bom dia, o Ocean Air 6251, decolado no perfil da DAEL. Bom dia, 6251, Subal 360, saída da DAEL, pode voar direto Leda. Muito obrigado, vai voar direto Eda na DAEL, Ocean. Web 5896, bom dia, está autorizado para Confins, nível de voo 340, pela APRA Zulu 16. Decola da cabeceira 10 com curva à direita, subida inicialmente a DAEL, pode direto para as posições Leda e Bridge. O transponder é 5136 e o controle em 119.80, cortejo. Eu 5896, correto, cotejamento, champou para o puxa acionamento no 02. Salvador, muito bom dia. Etiquete 717, informação Golf 340 Galeão. Web 5717, bom dia. É, autorizado para o Galeão, nível de voo 340, pela APRA November 857 até Seguro, após APRA Zulu 16 até Gruff, APRA Zulu 14 até Toquim. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, inicialmente cumprindo o perfil da subida da EL, após direto às posições Leda e Videv. Transponder é o 5134 e o controle em 119.80, Codejo. 1-3325, muito bom dia, Ocean 6251. 340, com forte de nosso plano, dia 987, posto seguro, peso do Lulu 6 até Grupo, peso do Lulu 4, é com bola da 1-0, com primeira curva direita, não precisa sair da EL, até a posição Leda. Após voa direto no Bidev. Transponder 5134, controle Salvador 1935. Correto, Web 5717, chamou para o pushback e acionamento. Camarada, 5717. Salve Salvador, voo no 220. 1220, bom dia, prossiga. Bom dia, senhor. Segundo a companhia, a gente tem um plano para o 710. Está na escuta aí para a compra, resistência. Ok, ciente, não chegou aqui pra mim ainda, eu vou dar uma checada. O plano foi apresentado aqui em Salvador? Provavelmente não, né? Eu acho que não, acho que foi na Santa Paula. Vou confirmar e já te passo. Ok, ciente, enquanto isso eu vou atrás aqui do Centro Recife também, ver se eu consigo falar com eles, ok? Na escuta? Na escuta, senhor. Eu aqui, achei aqui no sistema para 7h30, então o plano deve surgir aqui para mim meia hora antes, e mais aproximadamente 10 minutos ele deve estar aqui, ok? Assim que ele aparecer eu já autorizo o plano, ok? Tá bom. Prossiga, 1220. Só confirmando, senhor, né? Realmente tudo é para os 30, não foi enviada nenhuma chegada para os 10, não. É isso mesmo. Aí o transponder só aparece para mim aqui meia hora antes, então eu preciso aguardar em um instantinho para aparecer o transponder, ok? Não, tudo bem. Mas de qualquer forma já está na sua escuta, então se você quiser chamar a gente. Gente. aqui, acionamento FGT 6789 no Bafão Velho. Autorizado, Quiringão no 0, 1 no 4, 6749, chama para o táxi. 0 no 4, chama táxi, 6749. Prossiga. Só para informar, a gente vai iniciar o acionamento na posição, tá? Após o tipo de chegar. Ok, então se a gente pode fazer o procedimento e chamar já para o táxi. Oi, Web 747, autorizando, chame táxi 5717, QNH 10, 14. Autorizando, chamar táxi, fica duas Web 5717. Vai iniciar o push, 6749. Seguinte, chame táxi, 1014 ao tipo. Chama táxi, 1014. Cássia. A bomba continua ligada. Taxweb 5797, 1044 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna com o Tá livre o táxi, à direita, chama no ponto de espera pronto para a decolagem, 5797. Chama no ponto de espera pronto, Web 5797. O Gol 220 na escuta, para cópia. Foi na minha decolagem, 5792. 5896. Aguarde um instante para o posto de acionamento, ok? É, expectativa de 2 minutos. Para o táxi, o F6749, PLB146, autonomia 410, alterna com 5. No 46, a bordo Confins 410, está livre o táxi, Juliette, perdão, Índia e Alfa até o ponto de espera da 10, o altímetro 10 no 4, chama pronto para a decolagem, 6749. Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10. Vamos lá, chamar a próxima, 7749. O Gol 220 na escuta para a cópia. Escuta, senhor, pode passar. O Gol 220 autorizado para Recife, nível de voo 390, pela Upper Whisky 58. Decola da cabeceira 10, com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. Transponder é 5145 e o controle em 119.8, Coteja. 390, Recife autorizado, Upper Whisky 58, da 10, Puca, transição Caju, 5145, transponder 198, controle voo 1220. O 220 correto, apenas confirmando após a decolagem, a primeira curva à esquerda, subida Puca Caju. Chame pronto para o puxa acionamento no 01. Esquerda Puca Caju, chamaria igual 220. Está autorizada a linha de decolada 10, o vento é 120 graus, 89, 5717. Web 5896, tem uma aeronave da companhia taxiando, vai passar a sua cauda em mais alguns instantes. Assim que tiver liberado, está autorizado seu push para o táxi. 5 para a aeronave da retaguarda, está autorizado. Depois está pedindo o Libera. espera pronto, web 6749. 6749, ali mantém 10. Ali mantém 10, espera. Web 5717 decolou 09, controle 198, bom voo e bom dia. Bom dia, Web 5717. Bom dia, 5717, subal 340, saída da El, vigilância. Pode pular direto, Leda. Obrigado, direito na ponte de Leda, 340, Web. Web 6749, livre decolagem da 10, o vento é 120 graus, 8 nós. Livre decolagem. Web 6749, decolou ao Zuno 1, controle 198, bom voo e bom dia. 198, obrigado, bom dia. Controle Salvador, Webjet 6749, decolou no seu escudo. Bom dia, 6749, contato a radar, subou 340, saída da El. Bom dia, 340, da El, BDEV. Pode voar BDEV ou 6749? Negativo, 6749. Saída da EL, Leda BDEV. Ok, da EL, Leda BDEV. Vai do saco. Hora de Guarulhos. 3h20, Guarulhos, o POB novamente, por gentileza? 134. 134, ok, livre o táxi à direita, chama no ponto de espera, pronto para a decolagem, 5896. Livre à direita, chamará pronto, ponto de espera, 5896.